diz que ama uma mulher santinha. Curte o perfil de uma descaradinha. Em casa ele usa bambolê de dedo. Na rua é esquema de raparigueiro. E ela sou eu com dupla personalidade. Só pra fazer love do jeito que ele gosta. E aí, qual vai ser? Quero ver sua resposta. E aí, qual vai ser? Você me quer santinha ou descaradinha? Santinha! Descaradinha! Você me quer santinha ou descaradinha, bê? Santinha! Descaradinha! Santinha! É o quê? Descaradinha! Oi! Santinha! É o quê? Descaradinha! Oi! Santinha! É o quê? Descaradinha! Oi! Santinha! É o quê? Descaradinha! O perfil de uma descaradinha. Em casa ele usa bambolê de dedo. Na rua é esquema de raparigueiro. E ela sou eu com dupla personalidade. Só pra fazer love do jeito que ele gosta. E aí qual vai ser? Quero ver sua resposta. E aí qual vai ser? Você me quer santinha ou descaradinha? Santinha! Descaradinha! Você me quer santinha ou descaradinha, bê? Santinha! Descaradinha! Santinha! É o quê? Descaradinha! Oi! Santinha! É o quê? Descaradinha! Oi! Santinha! É o quê? Descaradinha! Oi! Santinha! É o quê? Descaradinha! Você me quer santinha ou descaradinha? Santinha! Descaradinha! Bye.